Saudações, camaradas, está começando mais um Zinecast. Eu sou o Luciano Carvalho e estou aqui com os meus amigos André Miranda e Leandro Romero. Muito bem, e no episódio de hoje iremos falar sobre robôs gigantes. É, rapaziada, essa grande invenção do século XX, mas que está presente nas ideias dos seres humanos há séculos. Iremos fazer um bate-papo descontraído sobre as origens, as utilidades e principalmente sobre as aparições deles nas mídias, certo? Ok. Mas tudo isso depois do nosso novo quadro. Hoje a gente vai inaugurar um novo quadro que se chama Zona de Acesso. Muito bem, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um Zona de Acesso. Na verdade, o nosso primeiro Zona de Acesso, né? É o novo bloco que a gente está inaugurando hoje. E fala aí, Leandro, do que se trata o Zona de Acesso para o nosso ouvinte ficar sabendo? É, agora é um quadro oficialmente batizado para recebermos contato dos ouvintes, sugestões e presentes, o que quiser mandar pra gente. Mas a galera que quiser entrar em contato com a gente aí, com o podcast ou até com o blog, qual é o nosso e-mail, André? É contato@zinacesso.com. E se o nosso ouvinte quiser participar pelo Facebook, qual que é, Leandro? facebook.com/zinacesso. Parece que temos também um Twitter. Isso, pelo @zinacesso você pode acompanhar a gente e entrar em contato com a gente também, se quiser. Eu fiquei sabendo também, Leandro, que a gente agora tem vídeos postados no YouTube, é isso mesmo? E é isso aí, nós estreamos o nosso canal no YouTube, para quem quiser acessar é youtube.com/zinecast. E o primeiro vídeo que nós postamos lá é um gameplay do Rayman Legends. É o app que está sendo divulgado, distribuído para os usuários de Wii U gratuitamente. E lá tem um gameplay rapidinho lá de como funciona o jogo, uma fase bastante legal lá. Assistam o vídeo e vocês vão ver. E logo vamos ter outros vídeos lá para a galera estar acompanhando no canal também. Lembrando que a demo também saiu para Xbox e para PlayStation 3 também. E hoje temos uma novidade. Saiu a ganhadora da promoção. Aquela promoção que foi feita lá no podcast sobre Superman. Saiu a vencedora. É uma vencedora. A promoção foi feita em parceria com a loja Mundo Geek. E a vencedora levou uma caneca do Superman exclusiva. Quem foi essa ganhadora, André? Quem ganhou a promoção foi a Li Amorim. Ela recebeu a caneca e adorou a caneca. Achou ela muito linda e que o filho dela adorou. Várias notícias, várias novidades. E, ô André, pra galera que quiser saber de todas essas novidades e acessar o nosso site, nosso blog, qual que é o endereço aí? É www.zinacesso.com. Lá você vai encontrar notícias de séries, de filmes, de games e tudo que é relacionado ao entretenimento em geral. Vamos passar agora para a notícia da semana. Muito bem, meus amigos, todo mundo ficou sabendo, saiu em todas as redes sociais, na televisão, no jornal, na novela, todo mundo tá sabendo que foi anunciado o próximo ator que irá incorporar um dos personagens favoritos dos HQ maníacos, que é o Batman. E esse ator que foi escolhido é o Ben Affleck. Eu queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre a escolha do Ben Affleck? Vocês ficaram felizes, ficaram tristes, vão desistir de ver o novo filme do Superman com o Batman? Cara, logo lembrei dele fazendo Demolidor, né? Aí fiquei um pouco decepcionado, mas aí você lembra que Michael Keaton já fez o Batman, Val Kilmer já fez o Batman, George Clooney, Christian Bale também não era uma aposta lá grande pra fazer ele. Então eu acho que tem chance de ser um bom Batman, assim. Vamos ter que ver a atuação dele pra poder ter certeza, mas eu aposto que sim. Eu particularmente não tenho nada contra o ator. Eu não achei Demolidor um filme tão horrível assim. Também não é lá essas coisas, mas não é um filme horrível. É, eu não assisti ainda o Argo, mas dizem que ele arrebentou nesse filme. O filme é bom pra caramba e ele tá muito bem no filme. Então, eu boto fé. Não sou desses dessas pessoas que odeiam o ator por causa do Demolidor e lá outros filmes que ele fez que o pessoal não gostou, mas eu boto fé sim, eu acredito que vai fazer um bom Batman. Vocês estão bonzinhos demais. É. Se o Fábio tivesse aqui, ele diria que ele dá pra um bom Batman. Tô fazendo a deixa do Fábio hoje. E eu vou ser aquele tipo de cara que o André falou que odeia o Ben Affleck por causa do Demolidor. Cara, esse filme é uma porcaria e eu não tenho expectativa nenhuma do Ben Affleck encarnar o Batman. Ele serve muito bem como Bruce Wayne, que a gente tem que separar os dois personagens, né? Bruce Wayne é um personagem, o Batman é outro personagem, totalmente diferente. Eu acho que o Ben Affleck, como Bruce Wayne, ele até passa, mas eu acho que como Batman vai ter que ter um bom trabalho aí do diretor, da equipe de apoio aí, pra ver se vai sair uma boa coisa aí. Indicações da semana, alguém tem? Olha, eu vou falar de uma série que eu tô assistindo. Aliás, tô assistindo desde o começo do ano. Eu sempre ouvia falar, mas vou deixar pra depois. E no começo do ano eu resolvi começar a assistir. Aproveitei que tem ela no Netflix. Tem quase completa no Netflix. A série é Breaking Bad. Fala de um químico que descobre que tem câncer, que tá sem expectativa nenhuma da vida mais. Ele resolve... dá um futuro melhor pra família dele, e pra isso ele vai fabricar metanfetamina. E a partir daí tudo dá errado na vida dele. É uma série espetacular, tá na quinta temporada, que é a última temporada da série, e vale a pena ser assistida, viu? Se você pode achar que um tema um pouco forte, sei lá, porque trata de tráfico de drogas, essas coisas, mas dá uma chance pra série, porque é muito boa, ótimos atores. A gente tava falando de Batman, né? O ator principal da série, o Bryan Cranston, tá cotado, aliás, eu acho que tá confirmado já como Lex Luthor, do novo filme do Super-Homem e Batman. É uma ótima série, vale a pena, assistam, não vão se arrepender. Muito bem, Leandro, alguma indicação? Eu queria fazer uma indicação de um livro que não é tão novo, mas é um projeto bastante bacana, que é o Old Dragon. É um RPG old school, né, moda antiga, tipo medieval, espada e magia. Mais baseado nos primeiros Dungeons Dragons lá, ou no Dungeons Dragons clássico. A Redbox editora tá publicando, tá fazendo esse material. E é legal porque é um material, vamos dizer, open source, então você pode contribuir também para melhorar esse material. No site oficial olddragon.redboxeditora.com você pode fazer um download lá de uma amostra grátis e você pode depois comprar o livro em formato eletrônico, EPUB, PDF e tal. Eu tô gostando bastante porque me lembra muito os primórdios do RPG, de quando o RPG era mais inocente. E para quem quer aprender, começar o RPG, ainda não conhece e tal, é um livro bastante bacana porque ele é bem fácil, intuitivo de aprender com ele. O pessoal vai gostar. Excelente dica. Muito bem, galera, esse foi o nosso primeiro Zona de Acesso, que é o bloco dos recados e dos e-mails. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, o e-mail tá lá, o Twitter tá lá e o Facebook também. O site também, deixa comentário lá na postagem do site, entre em contato e participe também, dê a sua opinião sobre o nosso podcast, o que a gente pode fazer de melhor, o que pode mudar aqui. A sugestão a gente vai escutar e quem sabe botar em prática. Quem sabe responder. É isso aí, galera. Estamos de volta e agora diretamente com o assunto robôs gigantes. Eu acho que todo mundo algum dia na vida já sonhou em ter um robô, né? Ou um androide que cumprisse as nossas missões, que facilitasse a nossa vida, que fizesse aquele servicinho chato que ninguém quer fazer, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, quando foi que surgiram as primeiras ideias sobre os robôs e se eles surgiram com esse propósito realmente de suprir a necessidade do homem, de que alguém faça o serviço sujo, alguma coisa desse tipo? Então, a ideia de robô, ela, embora seja relativamente recente, O homem sempre quis ter um servo que fizesse as coisas para ele na hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, e isso desde há muito tempo, né? Desde a mitologia, principalmente mitologia grega e tal, os filósofos já tinham essa ideia em mente em criar personagens que fizessem esse tipo de coisa, né? Tem lá Talos de Creta, que é um exemplo, dentre outros, né? Depois, no século XVI, começaram a se falar sobre Golem, surgiram os primeiros contos, histórias sobre Golem. No começo do século XX, já começaram a aparecer as primeiras histórias, vamos dizer, de ficção científica, com Mary Shelley criando Frankenstein, que era para ser um tipo de golem, um servo, né? É bom a gente definir a ideia de robô. O robô, como a gente conhece hoje, é uma ideia, que nem você já disse, uma ideia relativamente recente, né? É data do século XX. Mas as ideias mais antigas tratam de um ser inanimado, um ser sem vida, que viesse a suprir as necessidades do ser humano. Esse tipo de ser, ele se encaixa como um robô, por exemplo, o Frankenstein que você está dizendo, os golems, vocês acham que eles se encaixam na configuração robô ou não? Então, se for olhar o termo robô da sua origem, tem bastante semelhança, porque a ideia também do robô criado em 1920 numa peça teatral por Karel Čapek, que era um dramaturgo tcheco, ele escreveu na peça Rossum's Universal Robots a primeira máquina que era para fazer o trabalho que os humanos não queriam. Eram máquinas com formato humanoide, ou que a gente costuma dizer android, e o termo, a princípio, era robota, o termo tcheco, que traduzido ao pé da letra ali era escravo. Mas quando foi traduzido para o inglês, o termo escravo naquela época não estava pegando bem. Então eles usaram o termo robota como um termo novo, chamando então os humanos mecânicos, ou as máquinas servas naquela época, de robots. E aí então foi a variação que começou a ser usada para designar os escravos artificiais. Você acabou de comentar um fato que me deixou curioso. Você consegue me explicar a definição entre robô e android? Qual a diferença básica do robô para o android? Na minha opinião, eu acho que o android, ele simula uma forma humana, e o robô não. Eu tô com a razão ou não? Tá certo. Na verdade, todo android é um robô. Mas nem todo robô é um android. Os androides são os robôs que têm forma humana. Os que não têm forma humana é robô simples e pronto. Lembrar que os robôs, o termo robô, né, a figura do robô ficou muito popular já no século XX com o escritor Isaac Asimov, que foi o tema principal das obras dele, e inclusive criou as três leis da robótica, que até hoje são usadas para guiar o funcionamento dos robôs. De fazer com que ele não se torne uma ameaça aos seres humanos. E ele criou essas três leis da robótica. A gente comentou até no podcast sobre Robocop. Muito bom. Sessão da tarde. Verdade. A gente comentou, mas vale a pena sempre citar as três leis da robótica. As três principais leis da robótica, que são: a primeira, um robô não pode machucar um ser humano, ou por omissão permitir que o ser humano se machuque. A segunda lei, que diz que o robô deve obedecer às ordens recebidas pelos seres humanos, a não ser que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, que diz que o robô deve proteger a si próprio, contanto que não, que essa proteção não entra em conflito com a primeira e com a segunda lei. Então, embasado nisso, por essa lógica, o robô seria inofensivo ao ser humano. Ele não prejudicaria o ser humano. Mas a Skynet está aí para provar o contrário, né? É interessante ter comentado sobre isso, porque nós podemos ver a importância que tem a ficção científica na própria ciência hoje em dia, né? Muito bem lembrado. Porque são leis que praticamente todos os cientistas, engenheiros de robótica levam em consideração hoje em dia, né? Não é de hoje que a ficção já vem influenciando na ciência, né? No mundo real, né? Tá aí Star Trek pra provar, e outras séries aí que a gente gostava de assistir, onde existiam objetos ou ferramentas que só existiam na ficção, né? E que hoje em dia, né, são a realidade, né? Exatamente. E falando em Star Trek, né, o Data da nova geração é um exemplo de um robô que deu certo, né? Mas a gente tem muitos exemplos aí de outros que deram errado. Ô Leandro, você tinha comentado sobre o Talos de Creta. Eu fiquei curioso agora, o que vem a ser esse Talos de Creta? Então, Talos, ou também conhecido como Devasto, em algumas traduções da mitologia grega, ele foi um gigante de bronze que foi criado por Hefesto para proteger a ilha de Creta ali. Ele rodeava a ilha de Creta 3 vezes por dia e ele era um autômato encarregado de evitar que pessoas pudessem adentrar a ilha para proteger a esposa de Hefesto. E ele usava como defesa ali, jogava pedras nos intrusos ou matava os intrusos com seu próprio calor, até que ele foi morto por um ponto fraco que ele tinha lá. Mas aí é detalhes, se for, não podemos nos alongar muito. Mas talvez fosse o primeiro ser mecânico ou metálico gigante que a ser considerado na história escrita, né? Ah, então, e já que nós vamos, nosso tema de hoje é robôs gigantes, então podemos dizer que o Talos de Creta, da mitologia grega, já era considerado um robô gigante, então. Eu diria que sim. Inclusive, ele até faz uma aparição no game God of War, né? Ele é aquele que o Kratos vai por dentro dele, escalando, e é esse? É o Talos de Creta? Tem várias engrenagens ali dentro e tal, né? Ah, interessante. Eu tinha matado o Talos de Creta e não sabia. Então, eu não entendi. Até o Talos e não sabia. Mas muito bem, já que nós entramos agora diretamente nos robôs gigantes. Ah, bom, pensei que você ia falar Talo. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro robô gigante da televisão que eu me lembro, né? Não sei se a informação é correta, mas o primeiro robô gigante que eu me lembro era o da série japonesa que passou no Brasil no começo da década de 80, que chamava Robô Gigante. É isso mesmo? Foi a primeira série de robô gigante que teve? Olha, até onde eu me lembro também é esse daí, viu? Eu não consigo ter recordação, pelo que eu procurei não achei nenhum robô gigante mais antigo que esse. Eu lembro muito do robô gigante da série, porque era uma das minhas séries preferidas. Ao lado do Spectrum Man, eu acho que era o robô gigante, era da mesma época. Então, o robô gigante era aquele robô prateado que tinha a cabeça de esfinge, lembra-lo? É, lembro. Tinha umas listras dos lados vermelhas. Mas eu acho que ele remetia realmente às esfinges, né? À época dos faraós lá, porque era muito parecido. Eu acho que ele foi realmente inspirado naquilo lá. E a história dele é o quê? Ele, na verdade, o robô gigante, ele foi criado para destruir a Terra. Um vilão lá, um super vilão, estava criando monstros ali com esse objetivo. E um garoto, depois de um naufrágio, ele vai parar numa ilha misteriosa ali. Só que ele não sabia que essa ilha, na verdade, era a base do grupo que estava criando esses monstros. O bando BF, que eram chamados lá, né? O Big Fire. E ele, sobrevivente ali, ele acaba encontrando um mecanismo, que era um relógio, que foi criado para controlar o robô gigante. E aí, ele, sem querer, ele grava a sua própria voz naquele robô. Só que ele não sabia que o relógio estava programado para obedecer apenas quem gravasse a primeira voz nele. E é por ele que ele controla o robô gigante depois disso. Era isso mesmo. O robô gigante, ele só obedecia o menino, porque era realmente, você tem razão, era o primeiro que gravasse a voz no relógio, né? A primeira voz que o robô captasse era quem ia dar as ordens para ele para sempre, né? Era exatamente isso. E depois dessa série, acabou vindo outras séries Tokusatsu, né? Que remetiam aos robôs gigantes, né? Com a criação do gênero Super Sentai, né? Que é o gênero do Power Rangers, do Changeman, de todos esses que a gente conhece, que veio a surgir as equipes com os robôs gigantes, né? É isso mesmo, né? Isso. que eu lembro, as equipes mais antigas eram o Changeman e tinha ainda, que não era uma equipe, mas tinha o Jaspion, né? Que também vem de, era um super Hentai. Olha, quase que eu falo besteira. Super Sentai. Super Hentai. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for comentar agora sobre Tokusatsu, porque tem uma galera aí que é especialista nesse assunto, e assim, acho, é bom a gente... Na verdade, o Tokusatsu é qualquer coisa que seja produzido com efeito especial, né? Tokusatsu é isso mesmo, Tokusatsu, a criação do Tokusatsu se deu após a Segunda Guerra. O Japão estava devastado e ele precisava de heróis que trouxessem aquele espírito de nacionalidade aos japoneses. Então eles criaram heróis japoneses e foram os Tokusatsu. E é isso mesmo que o Leandro falou, ele remete ao efeitos especiais, é isso, né, Leandro? Eram séries de efeitos especiais. Isso, mas aí dentro do Tokusatsu existem os gêneros. O Jazz, Metal Man, eu acho que eles fazem parte de outro gênero. Eu acho que o Super Sentai... O Jaspion, o Metal Man, esses daí eram Metal Heroes. Metal Heroes, muito bem. O Super Sentai era sempre o grupo com 5 integrantes, né? No formato que a gente conhece até hoje, não é isso? Isso, eram grupos... Tinha que ter mais de um lá pra formar um Super Sentai, né? Que na verdade os dois primeiros não se chamavam Super Sentai. Era um gênero chamado Sentai apenas. O primeiro foi o Esquadrão Secreto Goranger. Eu acho que não saiu no Brasil, que data de 1975. O segundo chamava Equipe Relâmpago JAKQ. Não me perguntem o que significa essa sigla, que eu não faço a menor ideia, que é de 1977. E a terceira série dessa saiu em 79, chamava Battle Fever J. Também não me pergunte por que o J. Mas ela foi a primeira série que introduziu, a partir dela passou a ser chamada como Super Sentai, e foi o primeiro grupo que teve um robô gigante auxiliando nas batalhas. Então, assim, a gente costuma falar sobre o Changeman, porque os Changemans foram... O Esquadrão Relâmpago Changeman foi a primeira série que saiu no Brasil. Que a gente conheceu. Que a gente conheceu, justo. E, justamente. Mas as séries já eram mais antigas no Japão. E, inclusive, é fora da ordem, né? Porque a gente conheceu primeiro aqui, acho que o Changeman, e depois o Google Five, não foi isso? Eu não acompanhei a série do Google Five, mas acho que... Foi primeiro o Changeman, depois eles viram o sucesso de Changeman. E trouxeram o Google Five. Trouxeram o Google isso. Five, Flashman. Então. Passava na Manchete e Google Five depois passava pela Bandeirantes. Então, eu tô numa dúvida. Era Google Five ou era Google Five? Porque tem duas séries. A Google Five, que é Gigantes Guerreiros Google Five, é de 82, é antes do Changeman. E o Esquadrão de Resgate Google Five, esse é de 99. Vocês lembram disso? Ah, mas eu acho que o que eu assisti não é o de 99, não. Também acho que não. Porém, vamos falar aqui do Brasil. A gente conheceu o Changeman e na época foi uma loucura, né, o Changeman. Malandro, era 5 caras que lutavam pra caramba. Não, eu vou me corrigir. 3 caras e 2 minas. Era isso? Era. Que lutava muito. E que, quando eles estavam tomando pau, eles chamavam um robô gigante, rapaz. E aí, o que vocês me dizem disso? Cara, eu lembro que eu tava na escola ainda, que eu ficava no recreio brincando disso. Cada um queria ser um Changeman. E todo mundo brigando pra ser o Change Vermelho. E que era o Change Dragon, né? Era o chefe. O chefe sempre é o vermelho, né? Nem sempre, né? Depois os Power Rangers mudaram isso. É verdade. E ficava brincando disso no recreio todos na escola. Mas foi uma ótima época da vida, né? Vamos lembrar, quem que era? O Change Dragon, que era o vermelho. Change Dragon era o vermelho. Change Pegasus era o azul, o Change Griffon era o preto, a Change Mermaid e a Change Fênix, eu não lembro as cores, eu sei que era rosa e amarelo. Não, era rosa e branco, e a outra era branco e rosa. Porque uma tinha, era o rosa mais destaque, e a outra só tinha os detalhezinhos em rosa. E o uniforme era branco. E o amarelo, ninguém tinha? Não, os Changeman não. Ah, é verdade, os Changeman eram um branco e um rosa. É. Era isso mesmo, não tinha o amarelo não. É isso mesmo. E aí era Change Mermaid e Change Fênix. Isso. Aí sempre tinha, todos eles, quando ia transformar, tinha que fazer aqueles vários movimentos aleatórios, até fazer um movimentinho do personagem dele lá. Se é o Change Dragão, ele faz as garras, né? Muito bem lembrado, Leandro. Muito bem lembrado. Era isso mesmo. Era um movimento aviadado. Boiola! Né? E que tava com cãibra, né? Isso, e que terminava com o animal mitológico ao qual ele fazia referência lá, né? Muito bem. E aí, mas o mais engraçado de tudo dessa série, como o nosso cast é sobre robô gigante, era que eles enfrentavam um monstro do tamanho normal, certo? É. Dava um pau nesse monstro, e aí aparecia um segundo monstro chamado Giodai, certo? É. Um filho de uma puta... Que toda vez voltava e ressuscitava o monstro, e não bastando ressuscitar o monstro, ressuscitava ele em forma... gigantesca. Uhum. E aí eles chamavam... Quem eles chamavam? Como é que era o nome do robô do Changeman? Change Robô. Change... Muito criativo. Change Robô. Ele era formado de partes de naves lá também, né? Era um tanque, uma nave e um helicóptero, né? Formavam... Então, eram três... Três... Eram três veículos, certo? Isso. Era tipo um tanque, um carro, um veículo de terra... Um caça e um helicóptero. Isso mesmo, muito bem. Eu lembrei agora que você falou do helicóptero. É. E só se juntava e formava o time de robô. Isso. Eles nunca pensavam em vamos dar um pau nesse Giodai aí primeiro, depois a gente resolve com os outros, né? Justamente isso que eu ia falar. Resolvia todos os problemas. Era muito mais fácil bater no Giodai primeiro que acabar com todos os problemas, né, velho? Então, não, mas não, é que senão o Change Robô não tinha serviço. Eu acho que eles queriam mostrar o Change Robô, na verdade. É, falar, vamos dar uma rolê de Change Robô, deixa quieto. E depois dos Change, aí apareceu um esquadrão, né, de equipe Super Sentai até chegar nos. Nas equipes que são os Power Rangers, né? Que é uma versão americanizada, né? Do Super Sentai, né? E aí existem diversos tipos de robô gigante nessas equipes, diversos de toda forma, tamanho, cor, sexo, nacionalidade, de todo tipo, né? Aliás, né? Tem aquela velha história do Changeman. Nossa, é Power Rangers, desculpa. As partes luta eram gravadas no Japão e eles faziam a parte com os atores americanos, né? A parte que não era de combate era gravada nos Estados Unidos. E aconteceu que um dos personagens, eu acho o Power Ranger amarelo, que era um homem no Japão, e aqui e quando vieram para os Estados Unidos era uma menina. Só que passando na hora da luta lá, dava pra perceber um pacote. Na Power Ranger amarela que pegava mal, né? Eles pensaram, é japonês, ninguém vai perceber, né? Mas o pessoal bem mais atento acabou vendo. Eu não sabia dessa história. Mas era isso mesmo, vamos botar um gif aí depois da Power Ranger amarela aí, ver pra vocês tirarem a dúvida. O drop no bolso. Recentemente aí, eu não sei se é tão recente assim, o Power Ranger azul assumiu a homossexualidade, né? E o Power Ranger branco ou verde, eu acho que ele foi os dois, acho que ele era verde e depois virou branco, ele é lutador de UFC, né? Verdade, UFC não, de MMA, né? Não... MMA, é isso, MMA. Aí, eu vi uma coisa sobre isso, sim. Bom, aí dando sequência aos robôs gigantes aí, qual alguém lembra de outro robô gigante aí? Ah, tem os clássicos, né? Transformers. Transformers, muito bem, os Transformers. Os Transformers eram uma série japonesa ou americana? Ou era aquelas séries que a gente vê na, que é idealizada por americanos, mas desenvolvida por japoneses? Como que era isso daí? Na verdade, o Transformers, que eu saiba, é americano, desde o começo. Ele era... Ele foi, na verdade, uma encomenda, foi feita a produção por parte da Hasbro, né? Ela encomendou para que pudesse também vender brinquedos, como acontece com, aconteceu com o He-Man e tantos outros brinquedos daquela época. E ela foi lançada em 84 nos Estados Unidos, e até chegar no Japão ela teve um certo atraso ali. Mas nos Estados Unidos foi uma febre por muitos anos lá, até que gerou ainda uma longa-metragem em 1990, e depois tentaram refazer o desenho em 93, só que não teve tanto sucesso. Já tentaram usar alguma tecnologia 3D daquela época, embora fosse muito fraca, e não vingou. E aí depois disso vieram os filmes longa-metragem, que ressuscitaram os Transformers, né? E voltou a ser febre. Saíram os três Transformers do filme, né? É, esse é razoável. Eu gostei do primeiro filme. Eu gostei mais do primeiro, né? Eu confesso que eu só vi o primeiro. É, então, eu acho que o primeiro filme é bom porque o ator lá, o moleque, o Shia LaBeouf, ele acaba levando o filme nas costas, né, meu? Ele carrega sozinho aquele filme lá. Ele é o principal ali. Tinha a Megan Fox na época que ela tava em alta, né? Ainda tá em alta. Ainda tá em alta, André. Mas uma coisa que me marcou muito nesse filme é que meu filho, ele aprendeu a falar Bumblebee antes de falar papai, eu acho. É, pela ordem de importância, né? A gente não pode deixar de falar do maior, mais espetacular, o mais fantástico, o mais fodástico robô de todos os robôs japoneses, que era o Dylion. Ah, é verdade, hein? A gente falou do Changeman e tava deixando do Dylion. O gigante guerreiro Dylion. Dylion. Fora da nossa história. Então, é inadmissível uma coisa dessa. Dylion era fantástico, hein? Eu também era do Fantástico Jaspion. E era legal, porque o Dylion era a nave-mãe dele, né? Servia de nave-mãe, casa, era tudo dentro do Dylion, né? Então, cara, eu lembro pouco do Jaspion, eu lembro muito do Dylion, e eu lembro que ele tinha um inimigo muito foda, que era o Satan Ghost. Então. Mas a história, o plot da história do Jaspion, eu lembro pouca coisa. Ele tinha adquirido os poderes, o Jaspion, ele era um ser extraterrestre, eu não lembro. Ele eu lembro que tinha uma menina que era um androide, a menina que ajudava ele era um androide. Mas ele era terráqueo? É, na verdade, o Jaspion, ele era um terráqueo que sobreviveu a uma queda numa nave espacial no planeta de Edim. E aí e esse Edim era tipo um profeta interplanetário que adotou o Jaspion e criou ele, deu o nome de Jaspion, esperando que ele algum dia ele pudesse lutar contra o Satan Ghost. Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros. Que era o maior inimigo do império deles lá, que era o chefe do Império dos Monstros lá. Aí quando ele se tornou adolescente, chegou a hora dele cumprir o destino dele e tal. Aí vem aquele papo de siga seu caminho, vá cumprir seu destino. Coisa de série japonesa, né? É. E aí ele vem pra Terra com toda aquela parafernália de roupa, robô e tudo mais. E ele vem já com a intenção de proteger a Terra, que o Satan Ghost tinha a Terra como alvo. E aí Satan Ghost sempre fica mandando os vilão. Vai sempre os monstros aqui, monstro lá, monstrão. Até que no último episódio mesmo, nos últimos episódios, aliás, o Satan Ghost dá a cara a bater e sai na porrada com o Dylion. Só que o Dylon, na primeira vez, ele leva uma surra do Satan Ghost, né? Que também era outro robô gigante. Era um... Lembrava muito Darth Vader, né? O Satan Ghost. Era uma cópia japonesa gigante do Darth Vader, né? Então, só que aí o Dylon consegue, na revanche, ele dá uma surra lá no Satan Ghost e acaba com ele. Aí depois vieram outras séries baseadas ainda no Jaspion, né? Mas não tiveram tanto sucesso quanto o Jaspion. Pelo menos aqui no Brasil pra gente não foi tão famosa. Que eram os Giban, esse daí ou não? Então, tinha outros. Na verdade, o Giban ainda foi bem depois do Jaspion. Teve um Jaspion antes do Jaspion, Que não era o Jaspion. Mas era da série ali do Metal Heroes. Era Metal Heroes. Mas era seguindo a mesma. Era praticamente a mesma história do Jaspion. Aquela história, a origem dele. Só que eles davam outro nome pra ele, outro uniforme, davam outros monstros pra ele matar. Mas era a mesma coisa. Ah. Só que o que fez sucesso no Brasil primeiro foi o Jaspion. A gente falou até agora de Tokusatsu, de filmes que representavam os robôs gigantes, né? Mas a gente não pode esquecer que os robôs gigantes apareceram bastante também em animações, né? Estilo Gundam, Macross. E um que eu me lembro muito era o Pirata do Espaço. Me lembro muito em termos também, viu, gente? Porque era. Eu lembro que era uma nave, né? Que virava um robô. E uma cena que me marcou muito era que os pilotos, que eram um menino e uma menina, eles ficavam nos olhos do robô, não era isso? Ele usava um capacete branco com umas orelhonas do lado, parecia uma nave o capacete dele, né? Isso mesmo. O dela parecia um gatinho, um bichinho assim também. E era meio era rosa a roupa. O dela era rosa, né? Isso mesmo. Eu tenho pouca. Não lembro muita coisa do Pirata do Espaço, não. Mas eu assisti bastante, mas hoje eu não consigo lembrar. Também não lembro de mais nada. É uma série nova também, né? Ela saiu em 76. Então. Deve ter por isso, né? Não, 76. Olha, eu posso falar com orgulho aqui que eu não tinha nascido. Mas no Brasil ela passou. Ela foi exibida de 83 a 85 e foi reprisada não faz tanto tempo assim não, de 94 a 95 ela passou também, foi reprisada. E Gundam e Macross, alguém lembra alguma coisa? Então, o Gundam eu fui conhecer um pouco, mas já depois de Marmanjo já. Na história do Macross... A história se passa numa época em que está tendo uma guerra mundial. Acho que em 1999 que acontece a história. E durante essa guerra a Terra começa a ser invadida por alienígenas. Aí é interessante que toda essa guerra que está havendo aqui começa a inverter, porque os países têm que se unir agora contra um inimigo maior. Aí eles começam a utilizar máquinas que não eram tão futuristas, eram jatos, né? Que a gente vê em apresentações hoje, só que eles levaram isso para o espaço, não são naves interplanetárias, né? E um detalhe é que depois de certa parte da série, eles descobrem que esses jatos foram projetados também para virar robôs. Aí que a criançada vai aí a delírio, né? Porque eles inventaram uma técnica muito legal, que o jato vinha voando, aí pra aterrissar, metade dele virava robô, só as perninhas, aí ele pousava, parava de pé como se fosse um pardal, e aí depois ele transformava o resto. Ah, eu lembro disso, era muito legal. Muito legal, assim. Na época era muito legal mesmo. É, só lembrando aí, saindo também agora um pouco dos robôs gigantes japoneses, né? Até porque fica difícil falar de robô gigante e não falar de japonês junto. É bom a gente lembrar as animações, os desenhos, os filmes que não faziam parte desse cenário japonês, né? Tem um desenho interessante que foi o Gigante de Ferro. Giant. Ogre, you stay, I go. No following. Vocês chegaram a ver esse desenho? Ah, eu assisti sim. O título original era Iron Giant, né? Isso, Iron Giant. É bom lembrar porque às vezes o pessoal confunde com aquele com esse filme recente do Hugh Jackman. Que tinha roupa, né? Que chama Gigante de Ferro. Isso. Então, embora seja um nome semelhante, é diferente. Esse filme é de 99 e ele se passa mais. Que década que ele passa, Luciano? Assim, ele passava final da década de 50, naquele auge da Guerra Fria ali ainda, né? No final da década de 50, começo da década de 60, era por ali que ele se passava o filme. Então, e a história do filme conta a história do menino que faz uma amizade com um robô gigante nessa época de guerra e tal. Um vizinho ali, uma pessoa que morava próxima, começa a se aproximar do menino tal, querendo chegar próximo do robô, porque tem intenção de entregar ele pro exército, achando que vai ganhar alguma coisa com isso tal. Mas a história é bastante bacana da amizade do menino com uma máquina que feia, dura. Supostamente sem sentimentos, né? Exatamente. Essa é a parte interessante do desenho, realmente é isso aí. E só pra... você sabe quem faz a voz quem interpretava o robô? Não. Era o Vin Diesel. Olha só. Em questão de atuação, daria bem certo mesmo, né? Eu sei que a mãe do menino, o menino chama Robert, a mãe é Anne, ela é interpretada pela Jennifer Aniston, do Friends, do seriado. Muito interessante. E tem uma coisa mais interessante ainda. O produtor desse filme é nada mais, nada menos do que o Pete Townshend. Sabe quem é esse cara? Ah, do The Who? Do The Who. We don't get fooled again. Coisa, né? Você vê. Quem gosta de robô gigante. Ah, falando em gostar de robô gigante, o diretor, que é o Brad Bird, ele dirigiu um outro filme que aparece um robô gigante famoso também, bastante conhecido. Ele produziu Os Incríveis. Ah! Que é aquela família de super-heróis. Muito bem lembrado ali. Tem um robô gigante de respeito, hein? Tem, o Omnidroid. Muito bom, eu não lembrava dessa. Que é um robô Lula, não é esse? É o robô polvo. Tentáculos, Tentáculos. E tem um braço afiado que acaba se voltando como sendo o ponto fraco dele, né? Isso. Muito bem lembrado. O Brad Bird, ele é muito conhecido pelo muito bom de animação, né? Muito premiado com as animações que ele faz. E tem um outro robô também que a gente não comentou ainda, mas que é aquele robô do Robôs versus Aliens, não é esse? Monstros versus Robôs, ou Monstros versus Aliens. Como que é o nome desse desenho? É Monstros versus Aliens. Que é um robô gigantesco, não é? Ninguém se lembra desse? Eu não lembro. Não vi o filme. Não viu? Tem na internet, se você entrar, tem um infográfico que mostra que ele é o maior robô de todos. Coloca infográfico e robô gigante. Esquecemos algum? Ah, na verdade esquecemos vários, né? Tem vários, né? Aliás, o pessoal deve estar percebendo que a gente não falou nada do novo filme sobre robôs gigantes que tá aí, porque simplesmente a gente não viu ainda, né? A gente não viu e... O único que viu não pôde participar do cast, então... Vai ficar pronto. Na verdade, porque tem muita gente falando já desses robôs gigantes, a gente não quer cair na... gente vai se abster desse assunto. A gente quis ir mais a fundo no assunto. É. Falar de robôs que marcaram a nossa infância e não dos robôs mais novos. Se a gente comenta o que a gente achou. Robô de moda, né? Modinha aí. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí. Leandro? Não, também não. Moves like a Jagger. É? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso Zinecast sobre robôs gigantes. A gente vai terminando por aqui. Só lembrando que você que quer entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail, pode mandar recado, pode entrar no Facebook, curtir nossa página, mandar recado pelo Twitter. Agradecendo aí a companhia de vocês. É isso aí, obrigado e até o próximo Zinecast. Uma música não vai poder faltar, que é Moves Like a Jagger, né? Tá tocando, não tá não? É impressão minha, tá ouvindo? Tá aqui, ó, tá no fundinho. Então, inclusive vou lá ligar o meu Just Dance 4 e dançar essa música. Ih, Angélica, vai ter que... Vou desafiar a Angélica a conseguir 5 estrelas em Moves Like a Jagger. Se você ganhar, vai ficar ruim pra você. Ou não, que isso. Mas é isso aí. Tá bom? Legal, gente. Ficamos por aqui. Tchauzinho. Falou, um abraço.